avisa alinhado sinal. Seu Bill, é contra o Golf? É o Bill. Golfo Serra chama controle Lielson 201. Lielson 201, você pode achar. HTG alinhado, final, passo travado. Ciência quanto ao Golfo de sua informação, ainda não avistado, avista o campo? Positivo, eu estou aqui, já foi capturado já, já está furado tudo. Ciente, o vento é 020 graus, 2 nós, o ajuste é 1014, quanto ao Golfo. É contra o Golfo. Avistado agora, comandante. Está avistado agora. Está autorizado o pouso. Oi, Litio. No solo agora, o Zuno 2, qual pátio vai? Comandante, foi providenciado. Agora só um instantinho e já vamos ali passar a autorização. Ah, o Golfo voltando ao pátio 4, informa o senhor terá que apresentar um outro plano de voo, ok? Nos mínimos, comandante. Eu fico na 7, prossiga. Olha aqui, levantando, pode confirmar 412 em Salvador? Pista no zero. No zero, primeiro 900 metros, você está vendo? 90 metros. 90 metros. A sua ativa é da 0907, dando confirma 17, você está recebendo. Gente, a torre não atualiza enquanto não abrir a pista. Nós já questionamos isso, mas não muda não, é assim mesmo. Tá, joga, obrigado. Decola da pista em uso no 7, fará curva à esquerda. A saída será Momo Alvo direto. A frequência do controle é 1.9.35. Seu transporte é o 5.1.7. É Nova Boavista. Estacionamento, só confirme o pátio. Estamos no hangar da FTA, pátio. Marco de táxi, Serra Nova, meu Vitor. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, azul, 4067, a 069, formação Juliette. 4069, aguarde coordenação, altímetro no 0, 1, 4. Na sua escuta, só poderia confirmar por gentileza a pista 10 continua fechada, operando somente a 17? Afirmativo, aos 30 ela será reaberta para a operação. Aos 30, então, ok, obrigado. estacionado pelo som. Vem pra Torre Salvador? Serra Nova da Vida, seu novo, pronto do carro. Livre táxi, reporte ingresso na 197, Serra Nova da Vida. Prossiga. Prossiga. Estamos com o tempo restrito. Poderia confirmar? Pista no zero. 1 no zero. Obrigado. Motor de Salvador, bom dia. Papai Romeu, Mike Tango Lima. Bom dia, Mike Tango Lima, na proa de mar e descida para o 050. Para o 050, mais tranquilo. Pista será 1-0, final X-ray tem glide, pavimentamento de locada cabeceira e chuva leve. Sim, mais tranquilo. Controle Salvador, total 9990, bom dia. Bom dia, total 9990, desce para o 040, chegada Mari, final X-ray tem glide em Salvador e chuva leve. Para o 040, aguardando ILS pistão no 0, sem glide. Confirme. O meu tango Fox, prossiga. Confirme o destino. Vigilize para que a gente autorize a sua decolagem logo que alinhar, ok? Bom dia, tá 3 anos, 7 anos, ciente da informação de Juliette. Aguarde coordenação, 3 anos, 7 anos. 3 anos, 7 anos. Sentivo agora, eu tô entre 5, 1, 7, ciente, Juliette. 5 no 7, identifique, desça para o 050 na chegada bomb. 050 bomb, mantém 289 conforme indica a solicitação de Recife, recebendo a 150 abaixo de uma centena. 7-3-5-1-7. Meu tango Fox, confirme a radial e a distância da sua localidade. Essa localidade. 607, identifique, desça 070 na chegada, Bonf. 070 na Bonf, 607, identifique. Em coordenação, gostaria do RNAV da 10, 607. Sente, é? 9990, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 ou no 4. 3.000 pés, 1 no 0 ou no 4. Livre decolagem, vento variável com 4.9, Sierra Novanda, Vitor. Tantre Gol Azul 4069, Azul 4069, pronto para a cópia? 4069, prossiga. Ok, né? Autorizado Campinas, nível de voo 360 pela rota Peruíque 58. Decola da pista no zero, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 119.35, torre 1186, acione 5146. Autorizado Campinas 360, conforme passa no plano, decola da 1-0, curva direita Gole Gonza, 1935, controle 362, 5146, transporte azul 4069. Correto, chame para acionamento 4069. Camarada. O meu Tango Fox, cópia. O meu Tango Fox autorizado 085 para a Serra November Delta Hotel. Decola da pista 17 com curva à direita no corredor Axé 1000 pés. Controle 119.35, torre 1186. Acione 5121. Para acionamento 118.6, Romeu Tango Fox. Tan 3171, cópia. Cópia, Tan 3171. 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, rota Peruísque 50, decolada 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5144. Tan 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruíque. Decola da 1-0, curva direita da Eldiné. Controle 1-1935, torre 1-1-8-6, transponde 5-1-4-4, Tan 3171. Pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi 3171. Autorizado, pushback e acionamento, Tan 3171. Salvador, bom dia, 355 no 4. Poderia confirmar o ajuste para o Mike Tavolino? 1-0 no 4. Bom dia, 355 no 4. Sossiga 55 no 4. 355 no 4, prossiga. 150, Aracaju, 21. Aguarde coordenação. Para que horas é o seu plano? Ao 00. Gente, não temos no sistema ainda. Vamos aguardar mais alguns instantes. Confirme. Chame a torre de controle de operacionamento agora, Romeu Tango Fox. Total 9990, desconsidere a espera, prossegue na aproximação. Afirmativo, prossegue na aproximação. Autorizado acionar, chame para o táxi, o meu Tango Fox. Tango Lima para 2000 pés, reporte na final do da pista 1-0 sem glide. Para 2000, a Pontorá na final do 1-0, sem glide, para o meu Mike Tango Lima. Vai atingir o 050, Tan 357. Mantenha. Manterá. Total 9910, estabilizado? Afirmativo, esse é o capista vindo, inclusive. Chame torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Torre Gole de Logo 658. Me mando para a Torre Salvador. Está livre o táxi, reporte para ingresso, Romeu Tango Fox. De Salvador. Eduardo, bom dia. É o gol 17 no 5, está na proa de Alagoinhas, cruzando 180 para 130, 259 velocidade. O 17 no 5, identifique, chegada Bonf, desça para Nisa 100. 100 na Bonf, obrigado. Chaves, total 99 no 0. Positivo, já configurou o locado baixado, estamos com a pista vista, 99 no 0. Impulso autorizado, pista no 0, total 99 no 0. E depois 99 no 0. Uca, transição Aracaju. Final ILS sem glide, Salvador. 2000 ajustado no 094, final do LS, o TAM 35 na 0. 35 no 7, reposto estabilizado no lock. Contará. Atingiu 70, gol 607. 607 ao 050. 050, 607. Controle o Serra número 20, cruzando em nível 120, autoriza presente para a Guanabi. Aguarde. O Gol 897, desça para o 060. 060 no 897. Serra November Vitor chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545. Salvador Azul 4069, está no portão 1, pushback acionamento. Assim que o TAM libera a sua retaguarda, inicia o pushback 4069. Afirmativo, guardado pessoal de solo após a passagem do TAM, inicia o push azul 4069. 3-1, 7-1, pronto para o táxi, PV de 8-5, alterna Galeão, 4 horas e 25. Autorizado o táxi no ponto de espera 118-6, TAM 3-1, 7-1. Livre táxi, ponto de espera 1-0, TAM 3-1, 7-1. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, na final, 1-0. Tango Lima, bom dia, ciente do tráfego, continue a aproximação no zero, reporte visual com campo, vento, é variável com dois nós, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, visual com campo. Ciente, cheque trem, tem pouso autorizado no zero, Mike Tango Lima. Trem, tá checado, livre pouso no zero, Mike Tango Lima. A 2000 pés, ajuste no zero, no quadro. 2000 com 1014, 107. Meu Tango Fox decolou os 3-2, corredor axé, chama agora o controle, 119-35, um bom dia. Alô, Gol 607, quando possível, autorizado RNAV da 10. Desça para 2.500 pés, o gol no 607, após pelo Serra Vitor 366, reporte na final. Após pelo Serra Vitor 366, para 2.500, 607 vai reportar na final. 897, gol, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, no 4. O gol no 897, desce a 3.000, com 1.014. Gol no 7, no 5, desce para o 040. 040, no 7, no 5. 3517, chame Torre no 8, decimal 6. 18-6, chama Alta 357. Confirme. Tem a saída prevista para o 5514? Uca, Aracaju. Obrigado. 2 nós, chuva leve sobre o campo, TAM 3517. Somente os primeiros 90 metros impraticáveis. Guardando pista livre, 190 metros interditados, para chegar na frente. .804, identifique, desça para o 050, chegada a Bonf. 050 na Bonf, gol 804. Itá, 3171, bom dia, pronto, ponto de espera do 10. Bom dia, mantenha o ponto de espera 3171. Mantenha o ponto de espera, tá, 3171. Bom, no 642, cópia. Livre, Mike Tango Lima. Voltaremos, Mike Tango Lima. Autorizado Recife, nível 390, pela rota Peruísque 58, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35, torre 1186, código 5154. Autorizado Recife 390, via rota plana 8, da agência, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 109.35, torre 108.6, 54, transpondo 642. Correto, chame para acionar o no 642. Aí, 642. Trip 5514, pronto para cópia. Pronto, 5514. 5514, autorizado Aracaju, nível 170, pela rota Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju, controle 119.35, torre 1186, acione 5163. 0, Campo à Vista. Continue a aproximação, é o número 2 para pouso no 607. 607, guardando. Para 2000 pés, autorizado a final pista no 0 sem glide, reporte no localizador. Pés 2000, 10 sem glide, reportar na LOC 1897. Turismo ali mantém. Correto. Sente gol no 715, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Após a posição Pelô, vá para o Serralito 366, final do RNAV. Após Pelô, vai voar 366 para o final do RNAV, 1795. O log 65 no 8, deve se manter o 040, log 65 no 8. Informe sua velocidade. 259, desce para 040, confirme, 65 no 8. 65 no 8, reduza para 220 nós e mantém o 040 atingir. Reduzindo para 220. O Romeu Tango Fox informe pro ideal para o destino. Proa 300. Gente, vou ir na proa 300, sobe até 1500 pés, aguardando liberação do 085. Proa 300, para frente, Rádio 4. 4 nós, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, tá 3171. E reporte para ingressar na Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, na 3107. 897, completo final, chame torre 1 no 8, decimal 6. Completo, chama a torre 1186 no 897. Torre Salvador, bom dia, gol 1897, no localizador visual da baixada e travada. Bom dia, continua a aproximação, pista 10, vento variável com 4 nós, chuva leve, reporte visual com a cabeceira, gol 1897. Sente, tá visual já o gol no 897. Sente. 1607, o vento variável com 5 nós, tem pouso autorizado, pista 10, chuva leve. Pouso 10, gol no 897. Não, para o gol no 607, ok? Foi para o gol no 607 que está à sua frente, é o número 1. Seu tráfego aguarde autorização de pouso no 897. Aguarde no 897, desculpa. 607, teve pouso. Correto. 3171, decolou os 38 de Salvador, chame controle em 11935, bom dia. Bom dia, 3171. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4069, ponto de espera da 10 pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, Azul 4069, hein? Mantenha o ponto de espera, 4069. Uno contato radar, sobe para o 340, vigilância. 340, 3171.